Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De todos vocês, queridos e queridas ouvintes, simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual e nossos contumazes telespectadores do nosso canal do YouTube e a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada na loja Esotérica Virtual, essa iniciativa, ouvintes, que nós trazemos para vocês, está no ar há tanto tempo, vai fazer 18 anos que a Loja Esotérica Virtual está trazendo aqui como nosso programa temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, ouvintes. Estamos muito felizes de estar aqui a serviço da evolução espiritual de todos vocês. Agradecemos a sua audiência para a continuidade aqui dos nossos estudos sobre a anatomia oculta, ouvintes, é a programação que nós vamos continuar trazendo para vocês nesta noite de estudos, dando, ouvintes, aqui uma nova dimensão ao nosso trabalho. Nós temos estudado com vocês aqui as questões relativas aos corpos energéticos e a partir desse programa nós vamos fazer uma escalada de temas que vão revelar ou vão trazer de novo para a consciência daqueles que nos acompanham, da grande relação, ouvintes, que existe entre o nosso corpo humano e a sabedoria espiritual, ouvintes. Pois o corpo humano é o templo do Espírito Santo. Então, amigos, se nós vamos buscar a sabedoria, vamos buscar nos conhecer, nós temos que estar conscientes de que não vai ser, ouvintes, noutro lugar que não dentro do nosso próprio organismo, dentro da nossa própria consciência. E jamais, ouvintes, poderá ser obtida a realização, se não enquanto nós estivermos aqui manifestos no nosso corpo. E infelizmente, ouvintes, muitos não compreendem esta realidade oculta, mas que é muito, muito importante, que não pode ser jamais olvidada. Então, os antigos compreenderam isso, ouvintes, e fizeram do estudo do corpo humano uma das temáticas mais importantes de todo o esoterismo. E a partir de hoje, e tomando aí como referência este maravilhoso livro que é O Simbolismo do Corpo Humano, de Anik de Souza Nelly, seguindo aí o rastro dos conhecimentos que foi deixado por esta magnífica obra, que há anos atrás foi lançada no Brasil pela editora Pensamento. Só pode ser obtida aí nos famosos sebos de todo o nosso território nacional, mas vale muito a pena, porque a Anik de Souza Nelly faz uma comparação entre o corpo humano e a chave da árvore da vida, que é a grande chave hebraica da Cabala, e assim, ouvintes, faz com que seja compreensível dentro daqueles que já têm um conhecimento do que seja a Cabala, do que realmente nós podemos estudar em relação a essa temática. Então nós vamos, ouvintes, trazer os primórdios desse conhecimento, e para isso nós devemos estar cientes, então, da grande relação, ouvintes, que existe entre o sistema da árvore da vida, que é a base da Cabala, e como ela se conecta com o sistema corporal. O corpo humano é o microcosmo, Vince, e dentro da maior de todas as chaves que foram apresentadas pelos sábios nesse planeta, a grande chave do conhecimento secreto é a chave da correspondência, ou seja, o nosso universo, que é o corpo humano, está em correspondência com o macrocosmos, o universo em sua totalidade. Então, cada ser humano, cada vida, ouvintes, que se manifesta nesse planeta é um microcosmo que está em correspondência com não só os mundos materiais que existem no universo, mas também com os planos espirituais. Então, a árvore da vida e as suas sefiras, que vão de Malkut, que é a fundação ou a terra, até Keter, no alto da cabeça, ouvintes, as sefiras nada mais são do que um grande símbolo da estrutura espiritual ao qual o nosso corpo está submetido, ouvintes. O corpo humano, ele é, na verdade, uma grande imagem do que existe no universo. Se nós realmente compreendermos o que acontece, como o nosso corpo se liga ao plano espiritual, nós, por correspondência, compreenderemos todo o universo. Como nós mencionamos em programas antigos, programas há anos atrás aqui, Lux Esotérica, quando Paracelso ensinava sobre a sabedoria, ele dizia que os seus alunos precisavam aprender apenas 3 livros. Tendo compreendido esses 3 livros, eles teriam toda a sabedoria. E então os seus alunos ficavam muito animados com isso, pois eles achavam que era um número pequeno, né, de obras. Pois todo mundo fica assustado quando entra numa escola que vai ter que ler muito. Então, Paracelso dizia que o primeiro livro que o esoterista, o buscador da verdade, deve compreender é o livro do universo, da realidade universal que está diante dos nossos sentidos. E, naturalmente, ao ficar sabendo disso, os discípulos de Paracelso desanimavam um pouco. Mas ele dizia: não desanimem, pois há um outro livro que vocês podem ler e que pode trazer também muita sabedoria para a evolução de vocês. E perguntavam logo: que livro é esse, mestre? E ele dizia: é a Bíblia. Leiam o volume do conhecimento sagrado, as santas escrituras, o Velho Testamento e o Novo Testamento, e vocês vão ter ali realmente informações sobre a grande sabedoria arcana. E então ficavam eles muito tristes, pois 2 livros realmente gigantescos. Conhecer o universo ou conhecer a Bíblia, o que que restava então? Qual seria o terceiro livro? E o terceiro livro, segundo Paracelso, era o ser humano. Era o corpo, a consciência humana. E é por isso que o oráculo de Delfos tinha lá nas suas paredes, nas suas colunas, inscrito: homem, conhece-te a ti mesmo. E conhecendo-se, o homem então compreenderá os deuses e o universo. Então, ouvintes, a nossa pesquisa aqui com relação ao à anatomia oculta visa trazer o conhecimento com relação ao homem. E o lado energético que nós temos trazido para vocês, principalmente a questão dos chakras, do duplo etérico, ele é uma compreensão fundamental. Agora, ouvintes, nós não podemos esquecer que também existem correspondências de todos os pontos do corpo humano com relação à nossa realidade espiritual. Então, ouvintes, o corpo material, né, mesmo que o espiritualista possa erroneamente vir a crer que ele deva ser descartado da busca espiritual e não deve ser foco da observação, da pesquisa, isso, ouvintes, não é verdade. Pois, como Paracelso tentou demonstrar, aquele que conhecer, ouvintes, perfeitamente como o corpo humano manifesta a sabedoria divina, a sabedoria universal que está, ouvintes, dentro do nosso ser, através de cada detalhe do corpo humano, ouvintes, então nós teremos aí compreendido as chaves reais, ouvintes, de interpretação da sabedoria. Porque, ouvintes, não existe qualquer parte do corpo humano que seja realmente dispensável dentro da sabedoria. Desde cada célula, ouvintes, de cada bactéria que está no corpo humano, até a estrutura mais complexa do nosso sistema nervoso, até a manifestação da nossa consciência, tudo isso, ouvintes, existe para que o ser humano realmente tenha acesso ao conhecimento de si mesmo. Então, conhecer a si mesmo é compreender, ouvintes, como e por que o corpo contém a sabedoria. E os antigos orientais, ouvintes, sempre faziam os seus discípulos compreenderem isso, perguntando ao indivíduo aonde ele está no corpo. E em certos momentos, ouvintes, certamente nós achamos que estamos em algum ponto do corpo, porque quando nós sofremos qualquer doença, sofremos um ferimento, a atenção se volta para aquele ponto do corpo que nós realmente passamos a chegar à conclusão que naquele instante nós estamos lá na pontinha do dedo do pé que bateu na perna da mesa, na quina de algum móvel, e aí, ouvintes, a dor faz com que a nossa atenção se concentre naquele ponto. Mas o fato, ouvintes, é que a nossa consciência está em todos os pontos do corpo e ao mesmo tempo em lugar nenhum. Então, a nossa consciência é como se fosse o Deus para o nosso corpo. E nós não estamos conscientes da quantidade de seres vivos que estão agregados no nosso organismo. Só um ml, ouvintes, de muco da substância do nosso intestino contém 100 milhões de bactérias. Então, trilhões e trilhões de vidas estão nesse exato momento habitando o nosso corpo, ouvintes. Nós não estamos conscientes de nenhuma delas em específico, mas como uma totalidade, nós temos uma impressão vaga, mas ao mesmo tempo total, de que tudo está bem, que nós estamos com saúde ou que nós estamos com algum problema naquele momento. Então, ouvintes, a chave de conhecimento através do corpo é muito importante, porque através dessa chave, ouvintes, desde o nosso esqueleto, porque no final das contas, ouvintes, nós somos formados da substância mineral desse planeta. Então, a base do nosso ser é essa rocha que é o nosso esqueleto, e nele começa tudo, ouvintes, toda a montagem do nosso ser, que é muito mais líquido do que propriamente material. Nós dizemos que o ser humano é um homem sólido, na verdade nós somos muito mais líquidos. E temos também o lado energético, ouvintes, que nós já estudamos bastante. E mesmo que nós não estejamos enxergando ou sentindo as nossas energias, o prana circulando pelo nosso duplo etérico, a energia astral se comunicando com o nosso corpo através dos chakras, mas nós temos que estar conscientes que nós estamos recebendo e transmitindo energias para nós mesmos e para o nosso semelhante. Todos aqueles com os quais nós entrarmos em contato, quer contato físico, quer contato psíquico, ouvintes, pois quando nós temos amigos, temos parentes, temos pessoas que nós gostamos ou não gostamos, nós mandamos energias para essas pessoas e recebemos energias. E, ouvintes, nós realmente costumamos ter uma compreensão errônea de que o corpo não importa muito. E, ouvintes, aqueles que são, dentre os nossos ouvintes, que são iniciados, sabem que há realmente duas chaves, dois caminhos fundamentais para a compreensão dessa temática do ser humano, que é o caminho solar e o caminho lunar, ouvintes. Pois sempre que se estabelece um templo dos mistérios, ali, ouvintes, como os alquimistas faziam, sempre eram dispostas essas duas imagens, a imagem do sol e a imagem da lua. E principalmente, ouvintes, a imagem da lua, que representa, ouvintes, exatamente o caminho da descida da sabedoria, da energia divina, diretamente para o nosso corpo. O corpo, ouvintes, é uma imagem daquilo que nós somos na nossa alma, no nosso espírito, e principalmente de tudo que nós fizemos nas vidas anteriores. Nós devemos estar conscientes disso. Enquanto que o caminho solar, ele indica, ouvintes, aquilo que está rodando na nossa consciência, os nossos pensamentos, a nossa compreensão que nós vamos formando com o passar do tempo. E o caminho lunar, ouvintes, escreve não no papel, não nos meios de comunicação, mas escreve diretamente sobre a nossa carne, sobre os nossos ossos, sobre a nossa pele, sobre a fronte. E todos os órgãos do corpo são imagem direta daquilo que nós somos interiormente. O caminho lunar da informação, ouvintes, é o caminho que não passa pela compreensão racional. Isso, ouvintes, é muito importante nós estarmos conscientes disso, porque muitas pessoas não sabem, não compreendem essa temática e ficam um pouco perdidas porque acham que a a sabedoria é apenas uma coisa a ser compreendida com a cabeça, com a consciência. E não é bem isso, ouvintes, que acontece. Então, em todas as imagens alquímicas, sempre há um sol e uma lua, assim como nos grandes templos dos mistérios, de uma forma ou de outra, essas imagens são ali representadas. E por que, ouvintes, sempre nas imagens alquímicas e nos templos do mistério são colocadas essas duas imagens? Para relembrar, ouvintes, que o espírito pode escrever na nossa consciência tanto através da compreensão como através diretamente do nosso corpo. E é por isso, ouvintes, que a anatomia oculta ela é importante para que nós estejamos cientes exatamente dessa nossa natureza mais profunda. Então, o Sol e a Lua são os caminhos alternativos ao qual a sabedoria pode vir até nós. E ao estudarmos detalhes anatômicos que aparentemente não têm importância, ouvintes, nós vamos ver que existe uma chave oculta de interpretação até dos textos sagrados que se referem diretamente ao nosso corpo material. Mas nós devemos estar sempre conscientes que aquilo, ouvintes, que acontece na matéria é um reflexo do que está no espiritual. Então, nós não devemos jamais imaginar que pode acontecer alguma coisa aqui na Terra, ouvintes, que não esteja sobre os olhos divinos, sobre os olhos de Deus, porque cada um de nós, ouvintes, é a divindade manifestada aqui, e a nossa chispa divina é parte da consciência divina. Então, o que vai acontecer no nosso corpo é, ouvintes, uma imagem do que está acontecendo em nós espiritualmente. Compreendido isso, nós podemos, ouvintes, estudar o corpo humano, o seu simbolismo anatômico, sem, ouvintes, preconceituar esse conhecimento como se fosse dispensável, porque essa postura já foi predicada por muitos. O próprio Sr. Buda passou durante muitos e muitos anos mortificando o corpo, culpando o corpo como se ele fosse a causa do sofrimento, das desgraças humanas, quando o corpo é uma projeção daquilo que nós somos lá dentro. Então, a mudança pode vir pelo nosso corpo e pode vir pela nossa consciência. E nós podemos subir até a divindade, ouvintes, passando pelo lado solar ou pelo lado lunar. Pelo solar, estudando, compreendendo, pensando, meditando. Pelo lado lunar, preparando o nosso corpo, submetendo o nosso corpo à nossa disciplina e sendo mestre do corpo, observando o que o corpo manifesta, para que aí sim, ouvintes, possa haver uma compreensão plena daquilo que vai realmente acontecer. Então, ouvintes, nós vamos fazer aquele nosso famoso intervalo e na sequência nós vamos voltar com o nosso segundo bloco para que o nosso estudo aí mais específico da anatomia do corpo humano possa ter início. No segundo bloco vamos começar trazendo informações de Anick de Souzenelli,

prosseguir, ouvintes, aqui com essa nossa busca. E a Nick de Sozanelli, então, no seu livro O Simbolismo do Corpo Humano, faz toda uma introdução com relação à árvore da vida, o simbolismo dos pontos da árvore da vida, que é o fundamento da Cabala, e vai lançar sobre o corpo humano, então, essa árvore da vida. E não poderia deixar de ser diferente, ouvintes, tudo começa na base, no reino de Malkuth, que no nosso corpo, ouvintes, se refere à região anatômica dos nossos pés. Os pés que, lamentavelmente, ouvintes, nós não damos a devida importância para eles. Mas, desde tenra idade, ouvintes, a primeira coisa que se faz hoje quando nasce uma criança é fazer exames nos pés para ver se a saúde da criança está ok. Fazer o famoso exame do pezinho, e fica sempre aquela imagem da nossa fase inicial da nossa vida. Na infância, os pés como o símbolo da fragilidade do corpo humano. E na fase adulta, nós, de certa forma, esquecemos de que são os nossos pés que suportam o peso do nosso corpo, o esforço de ser a base, o apoio para a nossa manifestação aqui na matéria, ouvintes. Só as mulheres é que fazem realmente dos pés e também das mãos fonte de beleza e fonte de encantamento, quando mantém, né, devidamente os seus pés e as suas mãos limpos e bem cuidados, né? E os pés principalmente bem cuidados, as unhas pintadas, né? Tendo um cuidado estético que ressalta, ouvintes, exatamente algo que está oculto aí, pois numa chave de interpretação puramente anatômica, porque, como nós dissemos no começo, ouvintes, se o corpo do ser humano é o templo do Espírito Santo, então a base desse templo, que é o nosso pé, ouvintes, ele deve representar alguma coisa. E a Nick de Sozanelli nos diz, exatamente aqui na sua pesquisa, de que o pé representa exatamente o germe pelo qual vai brotar tudo o que o ser humano vai desenvolver no mundo. É o próprio formato do pé, é como se ele fosse uma pequena semente, né? As sementes da nossa evolução estão circunscritas nos pés. E, ouvintes, não por acaso, assim como há uma leitura das linhas das mãos, que é um outro tema que em outros programas nós vamos também abordar, da quirologia, também, ouvintes, existe não só a podologia, né, da saúde do pé, mas com certeza existe um estudo das linhas que estão presentes nos pés. Então, tanto nas mãos quanto nos pés, ouvintes, existem claras indicações pelo caminho lunar, pelo caminho que vem desde o espírito, a alma, se conectando ao corpo, das nossas características, da própria conformação do corpo e como ele vai se desenvolver. Pois quando os dedos estão harmonicamente dispostos. Isso significa que o corpo também tem harmonia. E os hindus, principalmente os chineses, faziam as suas análises tanto dos formatos dos pés, dos seus dedos, bem como das mãos. Esse estudo, ouvintes, realmente é muito interessante. E a Nick de Souza Nelly nos fala exatamente de que os pés se conectam dentro de um simbolismo astrológico e também, por assim dizer, alquímico, aquilo que nós sabemos que é a lei da correspondência, porque as duas extremidades do corpo, a cabeça ou a coroa e os pés, têm que estar ligados por uma correspondência. Então, na literatura, na iconografia antiga, se via imagens de seres que se conectavam dos pés à cabeça. E muitas histórias, né, principalmente no judaísmo, né, fazem menção exatamente a esse reino, ouvintes, de correspondência que o corpo menciona, né? E então, antes mesmo do cristianismo, no Egito se falava do despedaçamento de Osíris, e que Ísis então buscou recompor o corpo de Osíris para que então a integridade do ser fosse recobrada. Então, a queda, né, simbólica do ser humano na manifestação, a expulsão do paraíso, é representado muitas vezes pela machucadura nos pés, né? E por incrível que pareça, eu mesmo acabei machucando meus pés nessa última semana, demonstrando que realmente não é por acaso que as coisas acontecem. Dizem que quando a pessoa machuca os pés é porque a consciência não está bem focada, e o indivíduo pode estar caminhando por caminhos que não devem ser percorridos. E aí eu preciso eu mesmo fazer uma análise da onde que eu estou colocando os meus pés, que eles acabaram se ferindo. E o ser humano como um todo, ouvintes, observando os seus pés, massageando os pés, nós nunca deveremos, ouvintes, deixar que os nossos pés fiquem sujos, recobertos de pele morta, porque isso demonstra uma incompreensão, ouvintes, desse primeiro ponto importantíssimo da caminhada espiritual, que é a base, né? Pois se nós formos ver, né, com relação ao caminho espiritual, quando nós recebemos, por exemplo, a informação muito importante dos passos que devem ser dados para o atingimento da iluminação, Madame Blavatsky nos diz que a escada de ouro, né, que tem 13 degraus, começa exatamente com a vida limpa, né? E os pés, ouvintes, devem ser a imagem dessa vida limpa que nós vamos percorrer espiritualmente. E para se chegar lá em cima da escada, ouvintes, nós temos que começar no primeiro passo. E o primeiro passo é ter a vida limpa em todos os sentidos, começando com o asseio do corpo material. Não devemos deixar que as extremidades, que as partes do nosso corpo estejam contaminadas com a sujeira e com a própria emissão do nosso corpo, porque isso, ouvintes, faz com que fique mais difícil se manifestar a nossa natureza superior, porque a sujeira, o odor desagradável do acúmulo da sujeira, né? A falta de asseio material, se ela acontece, é porque o indivíduo está totalmente desleixado com relação à pureza da sua energia. A sujeira física afeta a pureza espiritual. Então, se nós almejamos a vida superior, devemos começar pelo asseio físico. Mas a vida limpa, ouvintes, requer não só a pureza material, que pode ser alcançada por todos, até aqueles que são maus ou que são mal intencionados, bem como os que são bem intencionados, podem ter um corpo material completamente limpo, roupas limpas, um corpo bem cuidado. Então, a vida limpa não é só a vida limpa no sentido corporal, mas também precisa ser no nível moral, no nível emocional, no nível mental. No campo emocional, ouvintes, um campo que nós não vemos, que nós não enxergamos, mas que atua de qualquer jeito no nosso ser. Já estudamos nos nossos programas anteriores como que a aura humana está cheia de cores que demonstram se nós estamos realmente com uma vida limpa ou não. Quando um mestre clarividente ou um anjo observa o ser humano, ele não enxerga propriamente o corpo material. Ele vê, ele enxerga a nossa aura e as suas características. Se a aura é opaca ou se é brilhante. Se a aura tem cores enegrecidas, cinzentas e profundamente rubras, avermelhadas, que se depositam na parte inferior da aura, o que representa, infelizmente, uma sensualidade exacerbada ou um egoísmo exacerbado. Então, os grandes seres conhecem realmente uma pessoa evoluída, não porque a pessoa chega e diz, né, que é evoluída, porque é visível, ouvintes, para o mestre se a pessoa tem ou não evolução, quando ele observa aquele indivíduo, se ele vê ali uma coroa de ouro sobre a cabeça, se ele ver faixas azuladas relativas aos ideais religiosos ou espirituais que essa pessoa persegue, ou também ideais filosóficos ou até mesmo políticos, ou então o verde da simpatia que esse indivíduo tem para com os demais, ou o róseo do amor, da simpatia emocional para com outros. É isso, ouvintes, que conta realmente para a observação do mestre. E isso deveria ser, ouvintes, com essa vida limpa que nós deveríamos nos preocupar, sabendo que cada coisa boa que estiver na nossa consciência vai aparecer também na nossa aura. E é com essa cor, com essas influências que há na nossa aura, ouvintes, que nós vamos influenciar outras pessoas. E não adianta nós pedirmos que as outras pessoas sejam boas se nós mesmos não fizermos a nossa parte. Então, a limpeza material, ouvintes, começa lá embaixo, com os nossos pés, ou na fundação que são os nossos pés, né? Os pés estão ligados, né, no simbolismo zodiacal com o símbolo, o signo de peixes, né, que é um símbolo justamente dos ideais, é o símbolo da calma, da tranquilidade, porque os peixes se deslocam tranquilamente na água. São poucas espécies de peixes que são realmente ferozes, e quando nós vemos em outras mitologias, ouvintes, nós vemos vemos falar exatamente que o pé, né, representa exatamente essa vida limpa, essa base bem cuidada que nós não podemos deixar de observar. Ou outras mitologias, como a mitologia grega, nos fala justamente de Aquiles, né, esse grande herói grego, cujo único ponto vulnerável era justamente o seu calcanhar. Calcanhar que é um segmento dos pés, né? E o indivíduo lê aquela história e pode imaginar, mas poxa vida, mas era justamente o calcanhar que era vulnerável, os tendões que elevam o calcanhar. Por que isso? Porque exatamente, ouvinte, se não houver a vida limpa, os passos seguintes na senda não podem ser dados. Pois se o indivíduo subir a escada de ouro com os pés ainda maculados, ele irá então cometer desatinos, e o pior, ele pode despencar lá da escada de ouro, da escada de Jacó, que leva da terra até o céu, caindo porque ele resolveu subir a escada sem antes fazer a devida limpeza. Por isso que os antigos diziam que a pureza deve preceder os mistérios. A purificação deve preceder a subida na escala evolutiva. Em outras mitologias ainda, ouvintes, nós vemos falar sobre, por exemplo, Édipo, né? Esse que hoje em dia é tão citado, né, o famoso complexo de Édipo. Édipo significa pé inchado, por incrível que pareça. Ele que era filho de Laio, o esquerdo, e neto de Labdaco, o coxo, né, o manco, e cujo avô era Cádmo, o fundador da cidade de Tebas. Então, mesmo sendo de família real, pois todo ser humano, ouvintes, é filho do Altíssimo, Édipo tinha realmente todos os problemas que nós já ouvimos falar, principalmente o egoísmo e exacerbado. Então, ele se chamar de pé inchado ou de pé deformado, ele representa, ouvintes, tudo isso que nós temos dito aqui. E na iconografia cristã é importantíssimo nós relembrarmos aquela passagem do Mestre Jesus lavando os pés dos seus discípulos, num reconhecimento e num, criando um simbolismo muito profundo, não só da humildade do Cristo, mas sim de que a consciência, ouvinte, espiritual, precisa reconhecer a morada espiritual no corpo físico, e essa vida limpa que vai fazer com que o indivíduo progrida sem cair, ouvintes, no caminho espiritual. Infelizmente, há muitos que acham que é possível, né, subir pela escalada espiritual sem fazer a devida purificação. E isso não é, ouvintes, possível de forma alguma. E fazer a purificação pode significar, ouvintes, encontrar com as suas partes negativas, com o seu lado sombra. Eles têm que ser realmente enfrentados. Então, outras mitologias existem sobre os pés, mas estas já nos bastam, ouvintes, para que nós estejamos conscientes, né? E na Bíblia nós encontramos, por exemplo, em Isaías, né? No Velho Testamento, lá se diz: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Tudo são feridas, contusões e chagas vivas, que não foram nem pensadas, nem ligadas, nem suavizadas com óleo. E é por isso, ouvintes, que o corpo, sendo imagem do que está lá dentro, hoje a psicologia sabe que o corpo é a imagem clara do inconsciente. Essa postura de Jesus trazendo a purificação da base, ele começa a edificação, né, dos seus apóstolos, fazendo então essa lavagem dos pés, purificando então o primeiro nível, né, do ser. E nos evangelhos apócrifos nós encontramos informações, né, que não constam nos evangelhos canônicos, histórias que falam a respeito da grande discípula de Jesus, que foi Maria Madalena, e que ela também teria tido os seus pés ungidos pelo Senhor, numa situação que realmente indica exatamente esse simbolismo. E a partir então desse nosso programa, nós vamos, ouvintes, evidenciar essa chave, ouvintes, de interpretação, compreendendo, né, que o caminho lunar, o caminho que não é o caminho da compreensão, mas ele realmente existe, ouvintes. Então, na anatomia do nosso corpo, nas linhas dos nossos pés, das nossas mãos, nas cores dos nossos olhos, nos pigmentos da nossa íris, no formato do nosso rosto, nessas partes do corpo, a alma e o espírito escrevem diretamente, passando pelo caminho lunar, que é, por assim dizer, ouvintes, muito mais inconsciente. E o lado consciente precisa, ouvintes, tomar então conhecimento disso e fazer o lava-pés, assim como Jesus o fez para os seus discípulos, é exatamente juntar os dois princípios. É no lava-pés que o Sol se encontra na Lua, nessa conjunção entre o que é compreensão e o que é material. Ali se completa, ouvintes, o círculo da sabedoria. E não é à toa que Jesus fez esse ato e que os evangelhos relatam algo que poderia ter sido esquecido, né, dentro das histórias, mas que evidencia a grande unidade que existe no corpo humano e que não é, ouvintes, apenas essa dimensão material. Então, do material nós iremos para o espiritual, para que a nossa consciência possa integrar-se com o corpo, pois o corpo sem a consciência não é nada. Agora, a consciência sem o corpo também não significa coisa alguma, ouvintes. Uma depende da outra, e é para isso que nós estamos aqui, ouvintes, para atingir exatamente essa sabedoria, essa junção desses dois níveis. Então eu convido a todos vocês, ouvintes, para os nossos próximos programas de Anatomia Oculta. O programa de hoje, pelo avançado da hora, já está terminando, e vamos convidá-los para a nossa última vibração, fazendo valer aquilo que nós estudamos aqui. Vamos nos internalizar e procurar, ouvintes, compreender a nossa natureza oculta dentro do nosso corpo e nos energizar, ouvintes, com a luz interna. Então, ouvintes, vamos nos interiorizar, silenciando a nossa mente, buscando a chispa divina dentro do nosso coração. Vamos, ouvintes, nos ligar à fonte de tudo, que é a chispa divina do universo, que se manifesta em todos os seres desse nosso planeta. Vamos procurar fazer essa luz brilhar intensamente no nosso corpo e procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das seguintes palavras do mantra da unidade do ser interno. Mais radiante que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa chispa divina manifeste-se cada vez mais, sempre que nós estivermos em contato com o nosso ser interno. É para nos relembrar disso, ouvintes, que esse nosso programa existe, trazendo temas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia. Ponto final aqui, ouvintes, em mais um programa Lux Esotérica. Desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Fiquem agora com a musicalidade aqui dos 5 canais de áudio da Esotérica FM. Não deixem, ouvintes, a qualquer hora do dia, da noite, sempre está aqui a Rádio Esotérica FM com muito boa música e sabedoria para a sua alma. E então, ouvintes, só nos resta enviar a todos aqui de Osmar de Carvalho o nosso virtual, mas é um forte, um fraternal, um caloroso abraço para a nossa audiência. Até a próxima edição do programa Lux Esotérico. Até lá, queridos e queridas ouvintes.